Suza 7174. Suza 7, estamos sendo transmitido na frequência de emergência. Vamos lá. 119.8, poderia confirmar, tá? É, nós estamos aqui com... tirando laser na posição. Tente, eu acho na 074. T54 tem condições de decolar assim que é autorizado? Permitiu. Inicialmente autorizado, a NEA mantém no zero. Ali mantém no zero, 354. Chanela 074, chama em torre 118, decimal, meia dúzia. 26, boa noite, chama 074. Gol no 098, controle. Ativerei direito, taxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, gol 19, taxi. Oi, Salvador, boa, chanela 074, estabilizado ali, taxi 3. Chanela 074, continua aproximando, só aguarde que está livre. Agora você está indo em 6074. 354, autorizado de decolar 10, vento 100, grau 059. Decolagem 10, gol 354. Poderia confirmar a posição para o 4090. Só tenho aqui informado parte 3, aguarde coordenação via telefone com o senhor. Agora Panamá 074, autorizado pouso piscina 0, vento 100, grau 049. Autorizado pouso, Oxamé 074. A posição informada é 4 Lima, 14062. 14062. 1972, taxi via Alfa Juliette, teu gate 04. Alfa Juliette 24, gol 1972. A 354 decolou 06, chama controle 1998, bom voo. 098, boa. Sai de Salvador, gol 1354. Gol 354, contato vazado, decolagem sobre a vista da pública, transição Caju para o mesmo voo, 230. Caju, 230. Quando possível, o senhor coordena para onde era Caju? Aguardo. Passarei 2228, chama o centro Recife 126, décimo 0, carro do caso negativo 122, décimo 8. Recife 220, 228, 1354, está autorizado a presente voar direto Aracaju. Direto Aracaju, gol 1354, muito obrigado. Controle Salvador, acionei identificação dessa vez, chegada com o MED 1 para o nível de voo 050, ajuste ao altímetro 014. 1014, MED 1 Xené 6074, de solo ao 08, libere direita, taxi via Alfa, Kilo, parte 3, 5, nem minha posição prevista. Na 6074, a posição agora é 2 Romeu. 2 Romeu, ainda 24, continuando? Sim, parte 3. Ou 1354, chama o centro Recife. 126.85, caso negativo, 125.45. 6685, 12545, vou 1354. Bruno 354, controle. Os 228 está autorizado no final do procedimento IDS aqui serviço no 0, desce para 217, altímetro no 0, no 4, reporte estabilizado. Já autorizado, 2000 pontos. altímetro 1014. 014, ou 222. estabilizado no localizador 1228. 1228, chame torre 118, décima meia dúzia. 186, gol 1228. 1228, no Electric 210. 1228, autorizado, pouso piscina 0, vento 100 graus, 069. Pouso autorizado, 1228. Bom, 1228, solo 25, libera direito, chame solo em 121, décima 1, correção. Mantenha escuta, taxi via Alfa de Viet, até o gate 10. Alfa de Viet para 10, bom, 1228. Salvador, boa noite. Aqui a Bianca, Alfa, Vida de Costa, teste com Bianca. Então, só teste do controle, a torre está em 1, 1, 8, 6, 12, e o solo 1, 2, 1, 1. Ok, obrigado. Salvador, aqui é a minha carta, que te informe, um teste mania, tô. Torre 118, decimal 6. Obrigado. 31170, controle Salvador. Bom dia, senhor, identificação dessa via chegada com Mediúnio, para o novo voo 050, ajuste altímetro 1014. Autorizado, direto estado, são 3178. Livre, estação, velocidade, são 3178. Negativo no 70 está autorizado para o nosso procedimento LS Y puxando 0 vista para 2 no 10, altímetro 1 no 0 no 4. Livre da restrição vertical 1 em CAP, resposta de visual com vista. Negativo, prepara a beira para direto, o Borodona, 3104. 908, controle Salvador sem identificação, essa via chegada a voo médio 1 para o nível de voo 050, ajuste altímetro no 0 no 4. Aliás, Campo Vista 3170. Então, 3170, chame torre 118, decimal, meia dúzia. Boa. Bom, aqui da ponte 7 para posição remota 1-2, já contactado com a infra-aérea. Autorizado, reporte no término. Positivo, graças. Salvador, bom dia, T3170, vai passar fibra, estabilizado. T3170, tráfego avistado, estabilizado por pistola 0, vento 100 graus, 619. O ajuste é altímetro 10 no 4. Gente, vou autorizar na 10, T3170. Azul 908, livre de existo, autorizado para o procedimento LS com Y0, desprepara 2 no pé, permanece o altímetro no 0 no 4, após desvio direto do Duna, reporte desvio ao campista. O 3170, solo foi o 02. Libera direito, taxi Alfa, reporte o índice da Juliette. O previsto é o 07, a aeronave está realizando reboque para liberar esse portão. Ativo, 3170.